eu não rimo sobre o celo, só vai sobre a história triste. A verdade é que minha vida mudou em 2020. 202, meu primeiro hit. Rodei o Brasil fazendo show sem ter o vento pros kit. Então com meu primeiro cachê eu temperei com mais dendê e quase deixei SP quando eu conheci a Bahia. Salvador tira o ar igualzinho Ana Luísa. Na superfície do asfalto é como areia movediça. Sem mentira, o sonho era impossível até que virou dia a dia. Eles tentam te parar porque ainda há quem diga que contra um solo fértil a panturrilha bem treinada, um malandro que é malandro nunca cai nessa mandiga. Sábado de noite eu vou pra gira, de costume e proteção pra toda a minha família. Pra mim já tá suave, porque olha, quem diria, a arte salva. Pode falar que eu sou a prova viva. Então vendo, vendo ombrinho, vem. Então vendo, solta um, vai. Solta o outro. Solta um, vai. Então vendo, vendo ombrinho, vem. Ai meu Deus do céu, esse seu corte. Então vendo. Essa é a lead, tentando esquecer as vozes na minha cabeça. Garota, faz um favor e me esqueça. Fica com meu alter ego antes que tu me conheça. Não quero oposição com fome, só não quero eles sentados na minha mesa. O papo é sério, então tira os enzo da sala. O Léo falou, estereotiparam seu nome, pega nada. Eu continuo a mesma fita, eu continuo a mesma lata. Eu continuo o mesmo mano, eu continuo o mesmo cara. O tempo vira, se o dinheiro chega, eles mudam com nós. Foda-se, alcance as notas só com o tom da minha voz. Celo rima pra caralho, Celo canta pra caralho, tá com inveja, eu tô vendendo curso, o link tá no story. Bique azul bebê pra combinar com a cor do carro. Longe de buchiche de perreco, então faz favor a quem diga que não consegue ver meu sucesso. É certo, igual estrago que eu vou dar antes do almoço. Bique azul bebê pra combinar com a cor do carro. Longe de buchiche de perreco, então faz favor a quem diga que não consegue ver meu sucesso. É certo, igual estrago que eu vou dar antes do almoço. Tá, não sei se é foda falar sobre essas coisas, porque às vezes não tem como falar direito esse tipo de coisa.